Próxima estação. Next station. Estação Brasil. Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duve, eu sou apresentador desse programa. Como vão vocês? Espero que todos bem, na medida do possível. Ainda estamos enfrentando as dificuldades da pandemia, mas hoje a nossa ideia foi trazer aqui um tema para a gente conversar que, de certa forma, imagino que esteja presente, né, ou muito presente até na vida de vocês, que é a temática do cinema. Imagino que muitos de nós, né, durante essa pandemia, espero que todos estejam em casa, né, a gente está consumindo bastante cinema, né, e outras formas também de expressão artística, como documentários, etc. Mas hoje nós trouxemos aqui a temática do cinema para a gente debater um pouco a história do Brasil. Então nós vamos debater um pouquinho, é o grande tema desse episódio, como o cinema brasileiro ajuda, né, a narrar a história do Brasil, ou ajuda a gente a compreender um pouco mais a história do Brasil, como ele criou, né, várias representações sobre a nossa própria história, sobre a nossa sociedade, a cultura, a política, por aí vai. Só que, para isso, eu tive que convidar uma pessoa que realmente entende do assunto, pois certamente não é minha área de especialidade. Então eu convidei um amigo meu, de longa data, um pesquisador na área de história, um professor também na área de história, meu amigo Celso. Eu vou pedir que ele se apresente a vocês para vocês verem, né, que trouxe aqui uma verdadeira autoridade no assunto, né? Celso, muito obrigado pela sua presença e eu peço que você se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Duvio, obrigado pelo convite. Agradeço o Icles, a equipe do Leitura Obriga História, também aos ouvintes. Fico aí lisonjeado com tantos elogios. Espero que o papo seja bastante proveitoso para todo mundo. Então, pessoal, meu nome é Celso Fernando Claro de Oliveira. Eu sou historiador e jornalista. Me formei em História pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e em Jornalismo pelo Centro Universitário de Maringá, o CESUMAR. E na época da graduação, eu acabei levando para a universidade uma paixão muito antiga que eu tinha, que era o cinema. Eu vim de uma família que gosta muito de cinema. Minha mãe, especialmente, sempre me incentivou muito a assistir filmes. Então nós íamos muito ao cinema em Maringá, porque na minha cidade não tinha. Então sempre que tinha um feriadinho, nós íamos para Maringá ao cinema. Nós íamos muito à videolocadora, pegávamos vários filmes para passar o final de semana. E quando eu entrei na universidade, né, a Universidade de História me fez ver o cinema de outras formas, com outros olhares. Eu lembro das aulas de teoria da história, de introdução aos estudos históricos, quando nós fomos debater as questões de fontes e documentos, como que os historiadores estavam pensando a questão do cinema como uma fonte, como um objeto de estudo. E ali eu me encontrei, eu vi, olha, essa área que eu quero seguir. Então eu desenvolvi um projeto de iniciação científica com a professora Silvia Zanirato durante meu segundo e terceiro ano da graduação. Esse projeto deu origem ao meu mestrado, que depois eu efetuei ele com o professor Sidney Munhoz. E nesse trabalho eu debati como alguns filmes hollywoodianos representaram a questão da família nos anos 60 e 70. Depois acabei indo para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu desenvolvi meu doutorado com o professor Alexandre Valim, onde eu trabalhei com alguns filmes de home front. O que seriam esses filmes de home front, né? São filmes que abordavam o cotidiano das pessoas que ficaram nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e que, mesmo não indo para combate, atuaram em uma série de projetos, de ações para ajudar o país a vencer a guerra sem sair de casa, digamos assim. Então eu analisei o impacto desses filmes no Brasil, os usos políticos de alguns deles. E foi uma época muito bacana, porque eu até mesmo consegui ir para a Universidade de Yale, no doutorado sanduíche, buscar material para fazer esse trabalho. Desde a defesa do meu doutorado, então, eu tenho desenvolvido vários projetos com relação à questão de cinema e história, pelos lugares onde eu passei na minha atuação profissional. Primeiro na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e agora no Instituto Federal do Paraná, que é onde eu estou lecionando. Perfeito. Celso, novamente, muito obrigado pela sua presença. E nesse episódio nós vamos debater um pouco, né, os nossos blocos aqui vão ser basicamente, nós vamos discutir a relação entre cinema e história, como o cinema pode ser uma fonte, né, para a historiografia. Nós vamos debater um pouco a história do cinema brasileiro, como ele começou, algumas das suas principais correntes. Nós vamos debater também alguns exemplos para vocês entenderem melhor, né, de como, de algumas pesquisas, né, de como determinados temas podem ser trabalhados por meio desse diálogo entre história e cinema. E por fim, a gente vai debater um pouquinho sobre como anda o cinema brasileiro hoje, não só a indústria cinematográfica, mas também alguns acervos muito importantes para os pesquisadores, tanto da área de história, né, logicamente, mas também para a área de cinema, para a área das artes como um todo, né? Diversos destes acervos estão enfrentando um período difícil com corte de verbas, e acho que, né, como somos um programa sobre história do Brasil, um podcast sobre história do Brasil, estes temas são bem relevantes para serem trabalhados. Então, espero que vocês gostem do episódio, seguimos em frente e até! Então, iniciando o primeiro bloco do Estação Brasil, desse episódio sobre cinema, eu gostaria de fazer uma pergunta, Celso. Eu acho que muitos dos ouvintes gostariam de entender como é que é essa relação do historiador ou da historiadora com o cinema. Então, como o historiador trabalha com as obras cinematográficas? Eu acredito que pode existir, ou não sei, né? Uma ideia meio pré-concebida de que talvez o historiador seja um avalista do quão fidedigno aquele filme é, uma experiência histórica, ah, o poderoso chefão, as máfias italianas atuando nos Estados Unidos atuavam daquela forma mesmo, o filme é um retrato fiel dessa, né, dessa experiência histórica, ou enfim, a gente pode dar uma série de exemplos, no caso do Brasil, ah, o Bem Amado, né, aquele filme, ou o livro também, no caso, né, ele retrata fielmente mesmo o que era aquela república populista ali no Brasil, o populismo. E quando não é necessariamente isso, né, que o historiador faz quando ele trabalha com um documento, né, como o cinema, por exemplo. Mas eu gostaria que você, né, desse alguns exemplos e explicasse para a gente melhor como é essa relação, né, e retomando a pergunta, como o historiador trabalha com a obra cinematográfica, ou como ele pode trabalhar com a obra cinematográfica. Beleza, Duvi. Essa pergunta realmente muitos alunos meus fazem, né? Geralmente eu levo algum filme para ser trabalhado em sala de aula, eles falam, ah, mas professor, foi assim mesmo, era desse jeito. E aí entra uma coisa bem interessante, né? Você perguntou, o historiador pode avaliar se o filme está sendo uma representação fidedigna do passado? Pode, mas eu acho que não é a forma mais interessante de você trabalhar o filme. Quando a gente pensa o filme, Duvi, a gente tem que pensar que ele é uma produção, né? Ele é um produto social. Ele é uma obra de arte. E toda produção social, toda obra de arte, ela é feita por um conjunto de pessoas que têm determinados interesses, que utilizou de uma certa quantidade de capital, que precisou de alguns mecanismos, de técnicas de produção, de produtos. E uma outra coisa bem interessante é que o filme é uma produção coletiva. Você não tem como determinar, olha, isso aqui é um filme que... Esse traço é específico do diretor, isso aqui é específico do roteirista. Mas ele é uma produção que tem contribuição de várias pessoas. Só levando em consideração esses elementos que eu coloquei, já fica muito difícil você tentar ver se o filme está sendo fiel à realidade, né? Uma outra questão bem interessante, Duvi, é que não é obrigação do cineasta, do roteirista, do diretor, do produtor, em representar o passado de uma forma fidedigna. Uma vez eu lembro que eu li um artigo do professor Elias Tomé Saliba, onde ele analisava a produção, salvo engano, de uma série de TV sobre o Napoleão. Ele mencionou que houve um embate entre o roteirista e um historiador que estava prestando consultoria histórica para o filme. Porque o historiador começou a criticar que o filme estava dando muito enfoque em questões de romance, da vida pessoal do Napoleão, e não estava sendo fidedigno com a realidade. E a resposta do roteirista foi, mas por que eu não posso tentar equilibrar a realidade com a minha vontade de contar uma história de amor? Então, no fundo, essa questão se o filme está sendo fidedigno, ela para mim não é a mais interessante. Mas então, como que a gente pode pensar esse filme? A gente pode pensar o filme de várias formas, dependendo da corrente histórica a qual você vai estar se filiando, a qual você vai estar se colocando. Por exemplo, eu atuo na área da história social do cinema. O que é meu interesse? É ver como que o filme passa por um processo chamado de circuito comunicacional. O que seria esse circuito? Seria um conjunto de esferas a partir da qual eu posso avaliar a trajetória do filme na sociedade. O primeiro circuito é o circuito da produção. Entender como é que esse filme foi feito, quem financiou, como é que se chegou àquela equipe que fez o filme, quais que eram as intenções de se produzir aquele tipo de filme, para qual público, onde ele deveria ser lançado, e todas as negociações que permeiam esse processo. O processo de produção ele é muito rico, tem muitos debates. Então acaba sendo ali um ponto de partida, entender como é que esse filme foi feito. O segundo circuito seria o da circulação, entender aonde esse filme passou, para que países ele foi vendido, em que salas de cinema ele foi exibido. Ah, ele foi um filme que passou em salas de cinema luxuosas, para um público classe A? Ou ele foi um filme que era mais para esse cinema popularesco, atração de feira, para uma galera que não tinha tanto poder aquisitivo? Então entender quais os espaços onde esse filme circulou. O terceiro é o de recepção. E é um tanto mais interessante quanto mais difícil, porque é entender os impactos desse filme sobre quem assistiu ele. E aí pode ser não apenas o público, mas a crítica, algum estudioso. E é muito interessante, né, Duvi, que um filme ele sempre vai suscitar opiniões diferentes nas pessoas. Um filme nunca vai ter o mesmo efeito, exatamente igual, em duas pessoas diferentes. E você pode ver um filme mais de uma vez e a cada vez que você vê esse filme, você interpreta ele de uma outra forma, você descobre alguma coisa sobre ele. Então a recepção ela é muito interessante, mas ela é ao mesmo tempo um terreno muito pantanoso, porque você vai tentando entender como é que esse filme afetou as pessoas, sendo que é algo que muda bastante. E por fim, para fechar, complementando essa questão do circuito comunicacional, a gente tem a análise do próprio conteúdo do filme. Analisar o que está ali passando na tela de cinema. Como que aquelas representações foram construídas, como que aqueles personagens foram construídos, como que eles dialogam com ideias, com costumes, com normas sociais, e como a partir desse diálogo eles procuram transmitir ideias para o público. Mas, como eu falei no começo, né, não é a única forma de se trabalhar. Você tem várias outras vertentes. Na filosofia, por exemplo, tem bastante correntes que se preocupam especificamente com a questão do conteúdo fílmico. Você pode ir para a área de economia para estudar a questão, por exemplo, dos financiamentos, das estruturas reguladoras. Você pode ir para a área de políticas públicas para estudar os grupos que estão ali negociando para fomentar a produção de cinema nacional. Você pode, para relações internacionais, tentar entender como é que o filme é utilizado para, digamos assim, seduzir o público de um país a aceitar ideias estrangeiras, que é uma coisa que Hollywood faz muito com a gente. Então, assim, as oportunidades são múltiplas. E aí eu acho que eu volto numa pergunta que todo historiador se faz. Que fontes que eu tenho e o que é que eu quero indagar para essas fontes? Eu acho que é aí que é o grande ponto de partida. Esse eu acho que é um ponto, assim, que é muito importante que os nossos ouvintes entendam, da diferença do trabalho do historiador para um crítico de cinema, né? Nós estamos muito acostumados a ouvir e ver e ler os críticos de cinema falando sobre as obras, analisando coisas que são certamente muito importantes, né? Principalmente para a área de cinema, como fotografia, o processo de montagem do filme, ambientação sonora, etc, etc, etc. São questões, muitas vezes, né, que a gente pode definir como estéticas, mas o trabalho do historiador, querendo ou não, até pode incorporar algumas dessas coisas, mas ele é diferente, principalmente pela forma como ele trabalha com as fontes, né? Para o historiador, o cinema é uma fonte, um documento histórico. Então eu queria que você, né, nessa resposta, desse até alguns exemplos, se possível, né, da sua própria pesquisa de doutorado, ou se quiser complementar com alguma outra pesquisa, para que você possa explicar para o ouvinte como é que é esse processo de trabalho com as fontes, né? E principalmente para um historiador, né? E por que diferencia tanto do trabalho do crítico de cinema na hora de analisar um filme? Duvi, você falou uma coisa muito interessante. Um dos grandes pensadores da história social brasileira, que é o professor Ciro Cardoso, né? Ciro Flammarion Cardoso, ele colocava que o historiador do cinema ele pode debater com a crítica. E ele pode transitar um pouquinho pela crítica, porque a crítica, o crítico de cinema, ele entende de enquadramento, de iluminação, de roteiro. E todo esse cabedal, esse vocabulário, ele é importante que o historiador de cinema domine, mesmo não sendo a área de formação dele. Então esse diálogo com a crítica, ele é muito importante. E uma outra coisa muito legal é que vários trabalhos historiográficos brasileiros, clássicos sobre o nosso cinema foram escritos por críticos de cinema. Você tem, por exemplo, o Paulo Emílio Salles Gomes, o Alex Vianney. Então você tem trabalhos assim incríveis que foram esses críticos de cinema que começaram a pensar a história do cinema do Brasil. Além disso, você tem trabalhos de cineastas mesmo. Glauber Rocha escreveu muito sobre cinema. Gustavo Dau escreveu muito sobre cinema. Então, assim, é muito interessante quando a gente pega essa questão do crítico de cinema no Brasil, e que ele é um crítico que é um pouquinho historiador, que também produz filmes, também assina roteiros, é uma coisa muito interessante. Então, como você mesmo falou, a gente não discrimina a questão da crítica, mas é um trabalho diferente. Como que um historiador, então, vai trabalhar com o cinema na vertente da história social? Primeiro, o cinema não é a nossa única fonte. Especialmente quando a gente toma o cinema como um objeto de pesquisa, quando ele é o centro da nossa pesquisa, a gente só consegue entender um filme quando a gente vai olhar para aquele circuito comunicacional e buscar fontes que nos permitam entender como é que esse circuito se formou. Por exemplo, você pode procurar questão de orçamento, você pode procurar os contratos das pessoas que se envolveram na produção desse filme, você pode encontrar telegramas, cartas trocadas entre o produtor ou o chefe do estúdio e o diretor e os atores. E aí tem uma coisa assim que no Brasil acaba ficando um tanto mais nebulosa, é que infelizmente a gente não tem um cuidado tão grande quanto nós deveríamos com os nossos arquivos de cinema. Uma coisa que eu reparei durante o doutorado Sanduíche é que os estúdios dos Estados Unidos, eles têm todo um cuidado de preservar os seus acervos de fontes. Se você vai, por exemplo, até a Margaret Herrick Library, que é a biblioteca da Academia do Oscar, você tem caixas e caixas e caixas específicas para certos tipos de filmes. E você abre essa caixa, tem cartas que o diretor trocou com o roteirista, que trocou com o produtor. Você tem análises da censura. Você tem os roteiros, tipo, o primeiro roteiro, daí você tem as alterações daquele primeiro roteiro, você tem comentários. São fontes assim, extremamente ricas. Você pega um roteiro, ele tem anotação no rodapé, ele tem anotação à caneta, ele tem anotação à mão, e você pega, tem anotação que é uma resposta a outra anotação que está numa outra página. Então você tem toda uma teia de fontes que enriquece muito o trabalho do historiador. Então, acho que a primeira grande diferença com relação ao crítico é que o crítico foca muito no produto final. Ele entende como é que o filme é produzido, mas ao escrever uma crítica, especialmente no jornal, num blog, que é um texto mais curto, mais direto, ele não lança tantas luzes sobre esse processo. O historiador ele já começa ali da produção. Outras fontes que a gente vai encontrando quando a gente vai, por exemplo, à circulação, números de bilheteria, contratos com os exibidores, discussões com os exibidores, que quando a gente fala, por exemplo, do cinema nacional, a gente teve durante muito tempo, e ainda hoje isso é bem observável, uma relutância dos donos de salas de cinema em permitir a circulação do cinema nacional, que sempre foi visto como algo de menor qualidade, com menor potencial para atrair o público. E daí quando você chega na questão da recepção, você tem uma coisa assim que eu acho fantástica, que são as revistas cinematográficas, as revistas especializadas, as colunas de cinema nos jornais. Hoje você encontra os blogs, os espaços de debate, as comunidades no Facebook. Então assim, você tem uma série de fontes que você encontra para produzir essa história social do cinema. E aí algumas dessas fontes até o próprio historiador pode fazer elas. Por exemplo, eu posso construir um formulário para tentar entender como é que o filme impactou no conjunto de espectadores. Claro que daí cada fonte vai exigir o seu determinado cuidado. Por exemplo, se eu estou utilizando um jornal, eu tenho que entender um pouquinho de história da imprensa. Porque, por exemplo, uma crítica de cinema que o Vinícius de Moraes escreve, por exemplo, é diferente de uma crítica de cinema escrita pelo Salviano Cavalcante de Paiva. O Vinícius de Moraes era um cara que, após um período, digamos assim, mais conservador com relação ao cinema, começa a buscar um cinema diferente, mais nacionalista, defender que o Brasil produza obras que falem do que é essa realidade brasileira. Enquanto Salviano Cavalcante é um cara mais elitista, é um cara que prefere um cinema mais americanizado, que acha que o Brasil tem que seguir esse modelo importado dos Estados Unidos e da Europa. Cada fonte vai exigir um determinado cuidado. E uma coisa muito interessante que eu costumo brincar é que muitos amigos meus falam: ah, você pesquisa cinema, você fica de boa, deitado, vendo filme, fazendo anotação. Mas não, é todo um trabalho muito mais pesado. Ir para o filme talvez seja uma coisa que você só faz depois que você tem todo um grande aporte de uma série de outros materiais que você procura em arquivos, arquivo digital, arquivo físico, e que exige todo um trabalho que ele está além de você analisar apenas o filme pronto. E Celso, uma dúvida que eu e provavelmente os ouvintes nós temos, né, nesse momento é: como o cinema ele chega no Brasil? Obviamente o cinema não é uma produção, não é uma expressão artística com origem aqui no Brasil, né? Ele vem de fora. E você poderia falar um pouco sobre esse processo da chegada, da estruturação de uma indústria cinematográfica no Brasil e alguns marcos importantes de como se deu esse processo histórico? Claro. Duvi, antes de eu falar, queria dizer que eu vou precisar fazer um resumo, né? Porque o cinema brasileiro ele já tem aí mais de 100 anos. É pouco perto de, comparado com outras obras com outras formas de expressão artística, né? Mas se eu for me aprofundar por todos os elementos, todos os momentos, então vai ficar uma resposta muito grande. Então, já fazendo essa ressalva, né? Vou procurar responder da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa na chegada do cinema aqui no Brasil, tem uma coisa muito interessante. O cinema ele não chega aqui sendo visto como uma forma de arte, assim como ele também não foi visto como arte em uma série de outros países onde ele foi exibido de início. O cinema ele era geralmente visto como uma produção científica, para você ter uma ideia. O mais interessante para muitas dessas pessoas que iam assistir o cinema ali na virada do século XIX para o XX é que eles viam... O grande atrativo do cinema era ver imagens ser produzidas numa parede, numa tela. Não importava tanto o que essas imagens estavam dizendo. Não tinha, sim, a preocupação de você colocar uma história. Mas o fato de você ver algo projetado em algum lugar era o grande chamariz. Então era mais como uma atração científica, algo que despertava a curiosidade do pessoal. Eu procurei alguns registros aqui, e o Paulo Emílio, num dos livros clássicos dele, coloca que as primeiras exibições de filmes aqui no Brasil aconteceram em 1896. Um ano mais tarde, mais ou menos, os irmãos Segreto, que era uma família de imigrantes italianos, criaram um espaço no Rio de Janeiro para exibir filmes. Que tipo de filmes eram esses? Eram filmes que mostravam geralmente paisagens das cidades, ou então paisagens naturais. Não tinha, assim, um cinema que contasse uma história, que houvesse uma narrativa, um enredo, nada do tipo. Era apenas aquela questão, olha, que tem um registro do cotidiano. E eram filmes bem curtos, de curtíssima metragem. Infelizmente, muitos desses filmes acabaram se perdendo, a gente não encontra mais eles, mas nós temos os registros de quando e onde eles foram exibidos. Aí tem uma outra coisa bem interessante, é que esse cinema ele também não chega aqui no Brasil como algo... para um grande público. O cinema é, antes de mais nada, nessa virada do século XIX para o XX, algo destinado às elites do Brasil. Era extremamente caro você poder ir ao cinema. Porém, ali nessa virada de século, quando o cinema começa a ser uma coisa que atrai cada vez mais pessoas, se multiplica a circulação desses filmes no Brasil. Ali por volta dos anos de 1908, a gente já tem muito filme circulando em quase todo o território nacional, especialmente nas áreas mais povoadas. E nós temos também uma série de pessoas, especialmente de empresários, alguns deles que nem eram ligados a esse ramo, mas que veem no cinema uma forma de ganhar dinheiro, que começam a importar câmera, importar filme, importar equipamento para gravar seus próprios filmes nas cidades do Brasil, ou então nas áreas rurais. Então, acontece ali um movimento que é chamado de Belle Époque do cinema nacional, que é um período ali anterior à Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem um primeiro, digamos assim, com uma certa liberdade poética, um primeiro boom de produção de cinema nacional, onde nós vamos ter vários curtas-metragens e o surgimento dos primeiros, dos primeiros filmes com enredo. Eu separei aqui dois títulos para mencionar para vocês. O primeiro deles se chama Nhô Anastácio Chegou de Viagem, que foi uma comédia que mostrava um caipira visitando a cidade grande. E ele se metia em várias confusões, dá até para dizer que talvez fosse um antecedente do Mazarop, talvez. E depois nós vamos ter até mesmo um filme que é um drama policial, digamos assim, que é Os Estranguladores, que ele tomou por base um crime real que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Porém, essa Belle Époque, ela não dura muito tempo, ela acaba entrando em declínio ali por volta de 1911, 1912, que é quando Hollywood está se estruturando como uma indústria já mais bem consolidada e está brigando para tomar conta dos mercados estrangeiros. Então essa produção de filmes nacionais ela entra em declínio e começa a chegar aqui uma série de filmes não apenas dos Estados Unidos, mas também da França, da Alemanha, da Itália, e que vai acabar levando então a uma certa estagnação aqui do cinema nacional. E daí, o cinema nacional ele vai acabar se desenvolvendo sempre nessa competição com o cinema estrangeiro. Porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o cinema estrangeiro ele geralmente se desenvolve com apoio ou do Estado ou de empresas privadas muito fortes, com muito dinheiro, que investem no cinema como se ele fosse como realmente um negócio. Investem no cinema como forma de ganhar dinheiro. E daí a conquista de mercados ela se faz essencial. No Brasil, a gente demora muito para ter isso. Os primeiros filmes brasileiros da década de 1910, eles passam por uma competição muito desleal com filmes estrangeiros. Ali em 1910, a gente tem algumas tentativas de tornar o cinema brasileiro competitivo, atrativo ao público. E qual a estratégia que os primeiros cineastas vão utilizar para que esse cinema tenha essas características? Eles vão começar a fazer adaptações de grandes clássicos da literatura. Você tem o Guarani, a Escrava Isaura. Então são filmes assim que eles unem aquela ideia que um grande filme é um filme baseado numa obra de uma grande obra da literatura nacional, digamos assim. E é interessante a gente observar que esses filmes têm um sucesso interessante. Porém, eles não chegam a constituir um grande conjunto de produções. Eu considero que o cinema nacional ele só começa a ser visto pelo Estado como algo que deva receber atenção no governo do Vargas. O Vargas, eu considero que ele foi o nosso primeiro presidente que soube valorizar a questão da comunicação para se aproximar da população. E ele via muitas possibilidades no cinema. Ao mesmo tempo, ele também olhava para o cinema com muito receio. Então, acaba tendo uma relação de meio de desconfiança entre o Vargas e o cinema. Como que isso vai funcionar? Ele apoia o chamado cinema educativo, ele até cria o primeiro órgão de apoio ao cinema brasileiro, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, que a ideia era produzir filmes de caráter didático, pedagógico, que seriam passados em escolas, em associações, em associações diversas. Só que esses filmes eles não são puramente pedagógicos, né? A gente sabe que toda produção artística ela tem um componente ideológico. No fim das contas, esses filmes serviam também para mostrar para o público como que o Brasil tinha se modernizado na época do Vargas, como que ele era um grande presidente, como que ele estava ajudando a conduzir o Brasil em um período econômico difícil, pós-crise de 1929, aí a escalada da Segunda Guerra Mundial. Então, o Vargas ele usa o cinema como uma questão de propaganda. Ele realmente vê que o cinema tem esse caráter de poder influenciar os corações e mentes das pessoas. Por isso esse investimento tão grande no cinema nacional. Ao mesmo tempo, o Vargas ele não é muito chegado no cinema de ficção. Ele olha com muita desconfiança para essa produção, especialmente porque você já começa a ter no Brasil produções que vão levantar temas como violência policial, racismo, corrupção, questões de lutas de classes. E dentro do governo do Vargas, que queria criar a imagem de um Estado consolidado, comandado por uma liderança única, isso nem sempre era bem visto. Nos anos 40 e 50, a gente tem o surgimento dos primeiros grandes estúdios nacionais, como por exemplo Atlântida, Veracruz. São empresas que vão adotar uma visão mais hollywoodiana, uma importação do padrão hollywoodiano, mas adaptando para a realidade local. A gente vai continuar tendo adaptações de clássicos da literatura, mas também nós vamos começar a ter uma série de filmes que vão falar de problemas mais cotidianos. E aí nós vamos ter uma estruturação, né, nessa passagem aí, anos 40, 50, de primeiras grandes estrelas do cinema. Você tem Carmen Miranda, você tem Grande Otelo, você vai ter os nossos primeiros grandes diretores. É um período de efervescência muito importante para o cinema nacional. Quando a gente está chegando ali nos anos 60, a gente tem alguns movimentos contestatórios. Você vai ter um pessoal mais à esquerda, que depois vai dar origem ao grupo do Cinema Novo e outras vertentes também de produção cinematográfica nacional, que vão começar a questionar essa presença muito forte de Hollywood dentro do Brasil. Os caras vão começar a pensar, pô, como é que nós podemos fazer um cinema puramente brasileiro, por assim dizer. E aí você tem Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, uma série de outras personalidades que vão estar interessadas em debater esse cinema, que ele represente o que seria o Brasil, e também um cinema com forte consciência social, um cinema que se volte para os problemas das classes baixas, dos marginalizados. O Estado, especialmente após o golpe civil-militar de 64, vai olhar para isso com um certo receio. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a ditadura militar faz é ver que o cinema pode ser utilizado num grande projeto nacionalista. Foi criada em 69 a Empresa Brasileira de Filmes Sociedade Anônima, Embrafilme. O objetivo da Embrafilme era regularizar esse meio do cinema. Primeiro, ajudando na distribuição dos filmes, ajudando em alguns projetos, e depois entrando de forma mais direta na questão de patrocínio, financiamentos, distribuição de prêmios, divulgação desses filmes no exterior. E é muito interessante a gente pensar que vários cineastas acabam transitando aí nesse entorno da Embrafilme, muitos vão dirigir a instituição, e acaba ali tendo um período que você encontra uma série de negociações entre os militares, o governo e esses cineastas. Porque a gente vai ter ali a produção de diversos filmes extremamente importantes que vão ganhar prêmios no exterior, ao mesmo tempo você tem esse apoio que busca tornar o filme uma ferramenta nacionalista. É, por exemplo, na Embrafilme que a gente começa a ter algumas leis, por exemplo, de cota de exibição de filmes nacionais, que você começa a ter a colocação de parte de tributos para produção de curta-metragem, você começa a ter alguns festivais e premiações de cinema com apoio do Estado. Então, assim, você tem um fortalecimento da indústria do cinema dentro do Brasil. Eu peguei aqui um dado trazido pelo professor Tonico Amâncio. Tem alguns anos ali da década de 70 que você chega a uma produção nacional de mais ou menos 100 filmes por ano, o que é bastante para aquele período. Porém, essa época da Embrafilme, ela não vai acabar durando para sempre, né? A gente vai chegar ali ao final dos anos 80 com a Embrafilme sendo muito criticada, ela acaba sendo apontada como um espaço de corrupção, de desvio de dinheiro, e muitos cineastas vão começar a criticar a própria atuação do órgão, vão dizer que acaba sendo uma forma de censura prévia. E quando o Sarney assume a presidência, já na transição democrática, ele vai começar a deixar esse projeto mais escanteado, e quando o Collor assume, ali nos anos 90, com o programa de privatizações, a Embrafilme é fechada. E aí o cinema brasileiro passa por alguns anos sem nenhuma empresa estatal fornecendo apoio, e nós temos um, digamos assim, uma espécie de vácuo. Muitos cineastas vão acabar indo para o exterior, e a produção cinematográfica nacional vai acabar dependendo exclusivamente de patrocínio privado ou patrocínio estrangeiro, que acaba sendo muito prejudicial. Eu encontrei uma informação aqui, Duvi, por exemplo, que no ano de 92, o Brasil lançou apenas um filme, que foi A Grande Arte, do Walter Salles. E esse único filme, ele foi patrocinado com capital estadunidense, então nem era uma produção totalmente nacional, ela precisou do dinheiro estrangeiro. E daí, a partir da metade da década de 90, a gente começa a ter o que se chama de cinema de retomada, que foi um processo que ele parece que foi bem organizado, bem pensado, mas há uma série de questionamentos que envolve esse ciclo da retomada, em que alguns cineastas, com apoio, por exemplo, da emissora Globo, vão começar a produzir alguns filmes para mostrar, não, olha, o nosso cinema ainda está vivo. E daí temos o grande marco da retomada, que é o Carlota Joaquina, da Carla Camurati, de 94. Só que, infelizmente, Duvi, desde então, o cinema nacional ele nunca recuperou esse período de acesso ao público que ele teve lá nos anos 70. O professor Tonico Amancio, ele coloca, por exemplo, que o público de cinema nacional nos anos 70 girava em torno de 35% do público total de cinema brasileiro. Já nos anos 90, esse público cai praticamente a zero. As pessoas não queriam mais ver cinema nacional. E isso é um processo que você encontra reflexos até hoje. Você vê muitas pessoas falando: ah, eu não vou ver filme nacional porque a qualidade não é boa, vou ver um filme de Hollywood que é mais divertido. Então eu diria assim que a história do cinema nacional está muito marcada por essas idas e vindas, essa competição com Hollywood, essa busca constante por se aproximar do público. E nós estamos novamente nesse processo de retomada do espaço do cinema nacional. Você vê várias produções brasileiras que têm um bom desempenho de bilheteria, embora a gente possa questionar a qualidade delas. Ao mesmo tempo, nós temos vários filmes chegando longe em festivais internacionais, em competições como o Oscar, por exemplo, a questão da Cidade de Deus, ou então ano passado que a gente teve o Bacurau, Vida Invisível. Então, eu diria que estamos aí sempre nessa constante luta de apresentar o cinema nacional aos brasileiros e despertar esse gosto dos brasileiros pelo cinema nacional. A campanha do Leitura Obriga a História, além de financiar o canal no YouTube, mantém esse e diversos outros podcasts de história no ar. A partir de R$ 2,00 por mês, você financia todos eles e a partir de R$ 5,00, você pode ouvir a maioria deles com antecedência. Então acesse apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar. Celso, e como você foi narrando ali a história, né, do cinema brasileiro, a gente consegue ver que vários desses filmes, né, e diretores, enfim, que você foi citando, né, e vertentes do cinema brasileiro, eles narraram uma série de aspectos, né, da sociedade brasileira. Cidade de Deus narra, por exemplo, a questão da violência urbana no Brasil, né, do crime organizado se formando, né, meio que conta também uma história, né, dessa formação, por exemplo, do crime organizado. Se a gente pega um Que Horas Ela Volta, a questão, né, do cotidiano das empregadas domésticas e aquela série de trabalhadores formais e informais que vêm do Nordeste para trabalhar no Sudeste, enfim, o cinema ajuda a gente a narrar uma série de histórias ou ver, né, como essas histórias são narradas e analisar um pouco disso. Então eu queria que você desse alguns exemplos de como determinados fenômenos, né, históricos ou sociais são abordados dentro do cinema. Por exemplo, na sua tese de doutorado, eu sei que você tratou muito da questão do imperialismo. Então, a partir desse tópico do imperialismo, você poderia dar um exemplo para a gente de como isso pode ser trabalhado, para a gente entender a questão da relação dos Estados Unidos com o Brasil e por aí vai? Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Dúvida, tua pergunta é muito interessante, porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o filme tem muitas mensagens. E um pesquisador que eu gosto muito, que é o Douglas Kellner, ele fala que todo texto midiático, toda produção de mídia, ela nunca é totalmente conservadora e nem totalmente liberal. Ela transita ali no meio termo para tentar angariar um público maior, porque ela precisa de um retorno financeiro, ela precisa ser um sucesso de público. Então, assim, a gente encontra nos filmes brasileiros vários debates, não apenas sobre a questão do imperialismo, mas a questão das desigualdades sociais, dos problemas, das mazelas que afligem o nosso país, né? Mas focando, por exemplo, na questão do imperialismo, um exemplo que eu acho muito divertido é de uma chanchada. As chanchadas eram comédias que foram muito populares ali nos anos 50, que trouxeram vários grandes nomes da comédia brasileira, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Zezé Macedo. E uma dessas chanchadas que eu gosto bastante é o Homem do Sputnik. O Homem do Sputnik, ele trabalha com a ideia de um casal de fazendeiros que um dia cai um objeto do céu na propriedade deles. E esse objeto, ele é um pedaço de um satélite. E eles acabam se envolvendo numa trama que você tem espiões russos e espiões dos Estados Unidos indo atrás desse pedaço de satélite que caiu na propriedade dos dois fazendeiros. Então, assim, é um exemplo bem curioso quando a gente pensa a questão do imperialismo. E não era um filme que estava ali pensando em fazer um debate extremamente político, mas ele parte de uma questão do Brasil nesse período da Guerra Fria, da disputa das zonas de influência, para fazer graça com um negócio que era até potencialmente perigoso, se você para pensar. E como o Brasil estava fora, né, dessa corrida como chamava na época, né? A guerra da corrida espacial. Isso, da corrida espacial, exato. Então, o Brasil está fora da corrida espacial, mas ele acaba sendo colocado ali por causa de uma chanchada. Por outro lado, você tem filmes que abordam essa questão do imperialismo de uma forma muito mais séria. Você tem um filme chamado Bahia de Todos os Santos, que ele é lançado em 1960, que ele narra a história de um jovem negro que está ali numa busca por identidade. Porque o pai dele é um homem branco que abandonou a família, a mãe dele é uma moça, é uma senhora negra e pobre muito doente, e ele mora com a avó, que tem um terreiro de candomblé. E nessa busca por identidade, ele acaba se tornando amante de uma moça estrangeira, que tem um nome bem sugestivo de Miss Collins. Muitos pesquisadores que analisaram a figura dessa Miss Collins na história do cinema nacional, incluindo aí o José Carlos Rodrigues, e até mesmo pesquisadores estrangeiros como o Donald Stan, colocam que essa Miss Collins ela é uma representação do imperialismo na vida desse personagem. Porque mesmo ele sendo amante dessa mulher, ele nunca vai se tornar parte do círculo social dela, ele nunca vai ser inserido na sociedade por ela, e mesmo que ela sustente ele dando pequenos presentes e coisas do tipo, são apenas migalhas perto da situação de pobreza que ele vive. Então aí também é uma forma mais metafórica de abordar essa questão do imperialismo. E a gente pode pegar um exemplo bem atual, que é o próprio Bacurau. Que o Brasil acaba, o interior do Brasil nada mais é do que um lugar onde estrangeiros podem vir se divertir matando pessoas numa competição extremamente sádica, né? Então são aí alguns exemplos de como o imperialismo acaba sendo trabalhado pelo cinema, nem sempre de uma forma tão direta, mas de uma forma bem interessante quando a gente para pensar essa questão. Sim, e mais recentemente, né, a gente deu um exemplo do imperialismo, que é um tema que eu sei que você trabalhou muito na sua tese de doutorado, mas mais recentemente eu sei que você trabalhou com a questão do racismo no cinema brasileiro, e o racismo é algo estrutural na nossa sociedade, e certamente para se compreender o Brasil, a gente tem que compreender o que é essa estrutura, né, como ela, a sociedade está estruturada de uma forma racista, né? E como você encontrou e como você trabalhou esse fenômeno dentro do cinema ou por meio do cinema? Eu comecei a me interessar por esse tema, Duvi, ainda quando eu estava trabalhando a questão da representação da família lá no projeto de iniciação científica. Mas mais recentemente esse interesse foi renovado, especialmente porque eu acompanhei muito essa questão do Oscar So White, né, esses debates que tiveram nos Estados Unidos sobre a questão de os melhores papéis sempre ficarem para os profissionais brancos, enquanto os profissionais negros só fazem filmes sobre escravos, ou que eles são empregados, ou filmes históricos sobre o movimento de direitos civis. E eles quase não aparecem, por exemplo, em papéis, digamos assim, mais normais. Você dificilmente vê um médico negro no filme, você dificilmente vê um arquiteto negro, um engenheiro, um professor. Mas sabe, Dovi, eu digo que isso aí é um reflexo da nossa sociedade. A gente vem numa sociedade muito desigual, que é um tema que está sendo muito debatido agora, com todas as questões da violência policial. A gente teve um Roda Viva muito interessante com o Silvio Almeida, que trabalhou essa questão da desigualdade do racismo. Então, o que a gente vê? A gente vê que o cinema nacional ele acaba, digamos assim, trabalhando com aquilo que está colocado na nossa sociedade. Se o negro no cinema brasileiro aparece sempre como empregado, ou então em papéis pequenos, de pouca importância, muito disso é porque nós não temos uma indústria de cinema que se preocupe em pensar o negro em papéis diferentes, com outras formas de outras formas de emancipação, de pensar um outro tipo de cinema. Você tem experiências, sim, você tem experiências muito importantes. Você tem, por exemplo, o Joel Zito, que é um cineasta e pesquisador negro, que ele produz filmes e artigos falando, olha, o cinema não precisa mostrar só o negro na questão da violência, da marginalidade, da pobreza. O negro está no interior do Brasil, ele está trabalhando em uma série de questões que geralmente o cinema ignora, ocupa uma série de posições sociais que as pessoas insistem em fazer de conta que não estão lá. Você tem mais recentemente o Jefferson D, você tem o Noel Carvalho, eles lançaram o Dogma Feijoada, que traz uma série de propostas para fazer um outro tipo de cinema negro, que traga o negro uma representação mais dignificada, que não seja nem o herói nem o vilão, mas um personagem com diversas faces, que vive diversas histórias. Então, assim, quando a gente pensa a questão do racismo no cinema, as pessoas falam, ah, mas é porque não aparece nos filmes, os filmes não dão espaço. Mas os filmes justamente não dão espaço porque a sociedade não dá espaço. É uma ferida muito mais profunda. Ela vai além da produção cinematográfica. É interessante até você abordar essa questão, porque, por exemplo, isso tem a ver um pouco com o que a gente abordou lá no início, que é a questão da recepção. Pois por que que essas mudanças, né, porque isso está em debate hoje em dia, né, a questão do, não só do cinema, mas na sociedade como um todo, da vida negras importam, né, da gente ver o Silvio Almeida ali sendo entrevistado no Roda Viva e tudo mais, isso tem muito a ver com que as pessoas assistiram, né, esses filmes, negros e negras assistindo esses filmes, não se viram representados e resolveram, né, retrucar isso, né, resolveram responder essa falta de representatividade. Então é muito interessante isso, porque, por exemplo, às vezes a gente aborda questões como você falou, né, da propaganda na era Vargas. Parece que a propaganda na era Vargas, no nazismo, no fascismo, em regimes muito ditatoriais, eram totalmente eficazes, né? A pessoa via aquele filme e ela se sentia cooptada por aquela propaganda, quando não, né? As pessoas, os espectadores, eles assistem o cinema ou eles leem livros, eles consomem cultura, mas de uma forma sempre crítica, né? Invariavelmente crítica, né? Então é interessante a gente ver isso, né? Como esse cinema feito por negros e negras, como você está falando ali, está dando vários exemplos, é fruto disso, né? De uma recepção crítica ao que estava sendo produzido até então. Exatamente. Por exemplo, muitos desses cineastas negros e negras que estão emergindo agora, eles vieram de projetos sociais, de projetos que levaram o cinema para a favela, para a periferia, e utilizaram o cinema como uma forma de resgate dessas pessoas. O que é muito interessante. Agora, quando você fala essa questão, né, acho que a palavra-chave aí é resistência. Por exemplo, quando a gente pensa a propaganda na era Vargas, e já casando esse tema com o racismo, o Brasil do Vargas no cinema era um Brasil puramente branco. Quando ia se falar de expressões culturais brasileiras, podia aparecer o samba? Podia, mas era o samba tocado por uma banda branca, um samba, digamos assim, mais bem comportado, um samba que não fazia referência a religiões afro-brasileiras, que não fazia referência à malandragem, que ele é tocado dentro de um salão de festas em algum lugar bem refinado e só tem gente branca dançando esse samba. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão do racismo, o próprio Vargas queria que esse Brasil lá fora fosse um Brasil branco. Mas quando esses filmes chegam, né, para serem exibidos nacionalmente, você encontra cineastas, jornalistas, críticos apontando, olha, esse não é o nosso país. Ainda pensando nessa questão de propaganda e de racismo, a gente tem um caso muito interessante do Orfeu do Carnaval, que é um filme de 59. O Orfeu do Carnaval é uma produção franco-brasileira que ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. E embora ele seja falado em português, todos os atores sejam brasileiros praticamente, o Oscar foi para a França, porque quem patrocinou o filme em sua maioria foram os franceses. Então, como que esse filme era? Ele era uma adaptação de uma peça de teatro do Vinícius de Moraes que fazia referências à cultura afro-brasileira, à religiosidade, e era uma releitura da questão do mito grego do Orfeu passado numa favela do Rio de Janeiro durante a época do carnaval. E é muito interessante a gente observar, quando a gente pega a recepção, o Vinícius de Moraes vê o filme e fica horrorizado com o que transformaram a obra de teatro dele. Ele fala, pô, destruíram meu trabalho, mudaram tudo, não era isso. E muitos dos atores negros que participaram dessa obra, muitos deles extremamente politizados, você tem Luísa Maranhão, você tem a Léa Garcia, cara, eles depois começaram a fazer leituras do filme que eles mostraram muito descontentes com o que o filme virou no final. Porque o filme acabou reforçando alguns estereótipos das imagens que se tinha do público da população negra no Brasil. Então, assim, até mesmo a pessoa que participa e produz um filme, ela acaba vendo esse filme de formas diferentes com o passar do tempo. Celso, como um último bloco aqui do nosso podcast, desse episódio, eu gostaria de te perguntar. Nós vivemos hoje um período em que nós estamos enfrentando um grande corte de verbas, né, para a área da cultura como um todo e, sem dúvida, isso afeta a área do cinema. Naquela breve história que você fez sobre a história do cinema brasileiro, a gente viu como o investimento estatal, né, ele é importante para a área do cinema, né? Mesmo que naquele período nacionalista da ditadura militar, inclusive o próprio professor Manevi, que nós dois conhecemos, né, um estudioso da área de cinema, ele até fala que hoje o grande desafio é fazer uma intervenção estatal democrática na área do cinema, né, porque o que muitas vezes se viu no passado foi uma intervenção autoritária, com censura, né, por meio da área do cinema, dentro, né, do cinema. Então, algo que eu te pergunto é, nesse contexto que nós estamos enfrentando agora de crise econômica e, assim, cortes de verba na área do, né, cinema nacional, parcos, investimentos, como fica tanto, principalmente, né, que eu gostaria de lhe ouvir, como fica a questão dos acervos, pois muitos acervos, né, do cinema nacional são mantidos com dinheiro público e até como isso afeta a área do cinema, né, nacional como um todo, se puder dar alguns breves exemplos na sua resposta. Quando a gente pensa a questão dos acervos aqui no Brasil, é uma questão bastante delicada, e não apenas a questão do cinema como um todo, porque ao mesmo tempo que você tem acervos muito bem cuidados, muito bem preservados, a gente também tem alguns acervos em condições bem frágeis, né? Infelizmente, um dos acervos mais importantes de cinema está nesse segundo grupo, que é a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira, ela já vem atravessando dificuldades há um bom tempo, com corte de verbas. E é um acervo riquíssimo, eles têm materiais ali de filmes antigos, eles têm documentação dos processos de produção desses filmes, cartazes, roteiros, contratos. Eles têm uma série de materiais que hoje correm o risco literalmente de desaparecer, porque está realmente faltando um apoio para a Cinemateca Nacional. Isso é um golpe muito duro, não só para os pesquisadores, mas acho que tem que ser visto como um golpe para a nossa cultura de forma geral, porque a gente vai acabar perdendo uma parte do nosso passado com relação se a Cinemateca continuar seguindo por esse caminho. Eu lembro que quando ocorreu um incêndio do Museu Nacional, eu li uma matéria que tinha uma matéria que colocava que vários outros arquivos brasileiros, incluindo a Cinemateca, estavam mais ou menos na mesma condição de precariedade, de falta de investimentos. Por que que esse investimento estatal ele é importante? Porque é só assim que a gente vai conseguir criar uma indústria sólida. Quando a gente olha para os acervos de cinema lá fora, acervos da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, apesar que nos Estados Unidos a maioria são mais acervos privados, mas muitos acervos na Europa, especialmente, são acervos mantidos com dinheiro público. E que eles não são vistos apenas como um lugar, ali vai o pesquisador, vai o crítico. Não, o público vai àquele lugar. São lugares que eles têm o arquivo, mas também fazem mostras de filmes, cine-debate, entrevistas, exposições. Então eu acho assim, também falta uma política de tornar esses lugares um espaço de circulação para os amantes de cinema, para os curiosos, para os interessados. Falta integrar esse espaço, esses espaços na sociedade brasileira. Que daí a gente vai reconhecer a importância e a valorização, a importância da valorização desses locais, né? A importância da valorização dessa nossa história. E para fechar essa questão aí do investimento estatal, muitas pessoas perguntam para mim, puxa, como é que o Parasite, né, o filme coreano, foi lá e ganhou o Oscar de melhor filme e a gente nunca conseguiu? As pessoas esquecem que não é por acaso. O Parasite teve todo um apoio do governo coreano, teve investimento para ser produzido, teve apoio para ser levado para fora, para concorrer nos festivais, foi feita toda uma intensa propaganda desse filme nos Estados Unidos. Então, assim, o cinema brasileiro pode até se desenvolver sem o investimento do Estado? Pode, mas eu acho que vai ficar uma situação bastante fragilizada, e a gente já viu algo assim acontecer na época do governo Collor, quando a nossa produção de cinema chegou praticamente a zero, quando esses investimentos zeraram. Perfeito, e também é muito difícil da gente conseguir ver temas mais variados, né, sendo abordados fora desse ambiente. Por exemplo, se a gente for contar só com os filmes mais comerciais, né, que a gente costuma ver no cinema, é quase sempre uma comédia, algo meio, bom, meio tolo mesmo, né, vou colocar um adjetivo na minha conta, assim, né, e é difícil a gente ver, hoje em dia a gente vê um filme ou outro, mas mais filmes com temáticas mais complexas, né, nos circuitos de cinema, né, pra gente conseguir, eu lembro que, por exemplo, Que Horas Ela Volta, ou Bacurau e tal, saíram no cinema, conseguiram ter uma certa circulação, mas mesmo assim é difícil, né, uma luta e tanto, né, para esses filmes conseguirem chegar lá, né, Celso? Essa questão da diversidade, ela é um ponto, assim, que eu acho crucial, Porque quando a gente tem só um investimento privado, ou em capital privado, que é um retorno. Ora, o que é mais fácil da gente conseguir o retorno? Se é a comédia escrachada com aqueles atores de sempre e tá dando certo, por que vai mudar a fórmula, né? Agora a gente começa a ver que o cinema brasileiro, ao mesmo tempo que ele tem esses filmes mais interessantes que você citou, que tem debates mais profundos, ele já tá também num processo tipo, ah, você tem o comédia tal, 1, 2 e 3. A outra comédia, 1, 2, 3, 4. Sempre repetindo a mesma trama, sempre contando a mesma história. E funciona. Eu não estou dizendo que não devam ter esses filmes e que as pessoas não devam assisti-los. É bom você ver um filme mais leve para você dar uma risada de vez em quando. Mas não é esse tipo de filme que vai trazer um reconhecimento para a gente lá fora. Não é esse tipo de filme que vai, por exemplo, ganhar um Oscar pra gente, que vai ganhar um festival de cinema pra gente, que talvez torne a gente competitivo. E pelo amor de Deus, né? Se o Leandro Hassum levantar um Oscar nessa vida, aí que a gente tem que fechar o Brasil mesmo. É, isso é verdade. Então, assim, quando a gente pensa essa questão da diversidade de temas, ela é muito importante, mas raramente ela vai vir do capital privado. Você pode encontrar iniciativas, sim. A Globo tem algumas iniciativas interessantes, apoiando alguns filmes que abordam temáticas mais sérias, mas quando você pega os mais assistidos e o que vai para os cinemas dos grandes circuitos, os cinemas dos shoppings, você vai encontrar aqueles velhos filmes de sempre, as mesmas comédias que você está acostumado a ver o tempo todo. E não demora muito, essas comédias são para televisão e você assiste ela na sessão da tarde, na tela quente, não sei mais onde, não sei mais onde, não sei mais onde. Infelizmente, quando a gente pensa em questão de sala de cinema, os filmes mais independentes, digamos assim, eles estão ainda em umas salas mais periféricas, os centros culturais, as salas voltadas para um público mais alternativo. Então você vê esses filmes nacionais geralmente nos cinemas mais, digamos assim, alternativos. A situação só não é pior porque a gente tem leis que determinam que todos os cinemas têm que ter uma cota de exibição de filmes brasileiros dentro do ano. Então os cinemas são obrigados a cumprir essa cota. E o ideal que a gente geralmente observa, eles colocam o filme lá por uma semana, se rendeu, beleza, se não rendeu, corta e já bota outro filme. Então esse geralmente é um processo que acaba ocorrendo. Então assim, esse papel do Estado ele é importante porque ele gera uma proteção e ao mesmo tempo uma rede de incentivo para esse cinema nacional, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito. Então, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio do Estação Brasil. Esse episódio foi sobre cinema e, poxa, o Celso nos trouxe tantas coisas interessantes e eu queria agradecer muito ele, né, por ter feito parte aqui do episódio, ter abordado tantas coisas que imagino que os ouvintes vão ter muito interesse em conhecer mais sobre e pesquisar mais sobre. Então, justamente levando em consideração essa parte do pesquisar mais sobre, eu pedi que o Celso indique um livro, né, para os interessados sobre história e cinema no Brasil, e vou deixar daí a palavra com ele, para ele, né, se despedir e também para fazer essa dica de leitura para vocês. Então, Celso, mais uma vez, muito obrigado pela participação, e eu peço que você dê, né, essa dica final de leitura para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer de novo aí o espaço que vocês proporcionaram. Foi muito, muito bom, muito gostoso fazer esse debate com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Eu queria aproveitar então para fazer um pequeno merchan e indicar um livro que eu escrevi com a professora Ana Cristina Vanalha, uma amiga minha da Faculdade da Indústria lá de Curitiba, que se chama Reflexões sobre a Representação do Racismo no Cinema Brasileiro. A gente faz um grande panorama de como os negros foram representados no cinema nacional e como que eles lutaram por espaço dentro desse cinema, vindo lá desde do final do século XIX até o início do século XXI. E o bacana de ver que esse livro está gratuito, disponível gratuitamente no site da editora FI. Você pode entrar lá e baixar ele sem precisar de cadastro, nem de nada do tipo, tá? E ele está de uma forma bem introdutória, a gente trabalha com uma bibliografia bastante rica, e ele também é bastante ilustrado, ele traz bastante imagens para que o pessoal possa se localizar e entender um pouco mais esses debates. Além disso, a gente também aborda alguns debates com televisão e com música ao longo da escrita do livro. Então fica aí a minha dica. Ah, que legal, Celso. E para quem, né, estiver interessado, no próprio site do Leitura Obriga a História vai ter o link para baixar diretamente o livro. Então, Celso, te agradeço mais uma vez pela participação e aviso aos ouvintes que, como de praxe, no nosso Instagram nós vamos ter mais indicações de livros que o Celso vai fazer e, como o tema não poderia ser de outra forma, o Celso também vai indicar alguns filmes, né, do cinema nacional para vocês conhecerem. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui esse episódio. E por favor, sigam-nos nas nossas redes sociais. Como eu disse, no Instagram vai ter conteúdo extra. No Twitter nós sempre temos as nossas threads, né, os fios que a gente escreve sobre a temática do episódio. E, como sempre é importante lembrar, se você gosta do material do Estação Brasil, do História FM, do Coluna de Hércules, nos ajude com Apoia-se. A partir de R$2 você pode contribuir mensalmente para essas iniciativas seguirem firmes e fortes. Então, muito obrigado a todos, um abraço, se cuidem, fiquem em casa e até! Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.